Estamos na VMA Yank Mike, proceed retorno a Salvador, corredor forte após Interlagos. Na VMA Yank Mike. 1864, decolou aos 31, controle 120, decimal 8. 308, boa tarde, decolou 864, obrigado. 0050, total 9894. Controle Salvador, boa tarde, gol 864. Boa tarde, gol 864. Contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 na Puca, solicita manter a proa por 10 milhas, após curva à esquerda na saída das informações. Autorizado, e se desejar após, direto chama, gol 864. Gente, após o jogo, após desvios, gol 864, muito obrigado. Poderia cortar com o centro, um pouco mais atente, nível 350, final? Gente, aguarda. Guarda. O controle, alguma chance de coordenar a proa de Motivas ou Vulcan? Motiva ou Vulcan, pro TAN 3895? Aguarde, o TAN 3895. Novembro, Oscar Romeo, reporte visual com local de pouso. Confirma o local de toque arremetida. Rio 4463, plano Yank para Igel, inicialmente nível 180, manterá temporal após propõe modificação, segue no 45 visual. Temporal da 90, primeira curva direita, segue da El, diminuição temporal. Manifestado da Golf 677. Transforma o 10430, comando do controle 120 de Small 8. Cidade de Alto, 180 até Coral, agora tirou o rotativo visual. A aerovia Golf 677 e a Coral. Estratégia com a direita, saída da AEL, transição Coral. Transforma o 5430, com o controle 208 do 4x3. 4x3, controle muito grande, estamos com o bloco de expressão. Azul 501, desço para 2000 pés, autorizado final e aliás, sexuei pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reporte estabilizado, azul 501. Novemésica, Romeo autorizado, frequência livre, reporte após o toque arremetido. Novemésica, Romeo. Aos 34, controle 120, decimal 8. 08, boa. Para 2000 pés, como 017, descendo via. 360 na saída da El. 360 da El, Oxalé 6203. Você é o Prodileda? Afirmativo, Prodileda, Oxalé 6203. Beleza, 6203. 3290, descent flight level 050. Descent maintain flight level 050, 3290. Novembro, Mike. 3895, chama o centro. Recife 1225, decimal 1. Alterna 133, decimal 95. 251-3395, boa 3895. Funcionário 254, muito bom dia. Mantenha o ponto de Paraguai. 3520, livre pouso na 10, 21, 90 graus, com 79. Livre pouso, 3520. Negativo, nível 060, QNH 1017, o passaria 2230. 060, 0017, passaria 2230. Controle Salvador, azul 5011, estabilizado ILS 10. 2509, apenas para informação, helicóptero Augusta pousando próximo 2 milhas antes do marcador externo, já em fase final de pouso. Azul 5019, chame torre 198, decimal 95. Paciente do tráfego, torre 2895, azul 5019, grato. Total 9894, autorizado final, e LS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Gostaríamos na estabilizador. No localizador. Nono estabilizado, LS 10. 509, muito boa tarde. Continua a aproximação aguardando pista livre. Para informação, Airbus da Oxa alinhando para decolar. Paciente aguardando pista livre, azul 5019. Trip 5220, no solo agora aos 36, livre à direita, 121, decimal 9. Ana 6254, venta de 190 graus com 79, sem livre decolagem na 10. Livre decolagem, 6254. E 5220, taxa de alfa, 1043, vamos lá, tem que ser aguarde o Xena 6213. Aguarda. Entry 2908, stand by to 2000 feet, altimeter 31017. Descend via to 2000 feet, altimeter setting 1017, stand 2900. Passaria 2230, desça via para 3000 pés, QNH 1017. Para 3.1917, passaria 2230. 213, autorizado para o de bridge. Bridge, 6206, obrigado. 4 azul, 5011. Livre pouso na 10, venta de 200 graus, com 7 nós, azul 5011. Livre pouso, azul 5019. Radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 no perfil da EL. Quando possível, a proa de Leda para o 6254. Autorizado, Leda, Xena 6254. Autorizado, Leda, 54. Passageiro 2230, você usa pro de estoque devido a uma formação aqui? Autorizado. Azul 5011, no solo aos 39, livre à direita, 121, decimal 9. Direita 219, reporta 59 de calda aí na frente. Tal 9894, para informação, o vento é de 200 graus com 7 nós, foi reportado 5 nós de calda na final para a nave que pousou à sua frente. Temativo, da fator externo mais travado. Reporte quando visual, total 9894. Reportaremos visual. Gente, vida táxi, Federação Romeu Ciente, reporte Pituaçu. Novembro, acho que arrumou, prossiga. Passou parte do Pituaçu, está batendo 510, com destino a parte 5 da Aerostar, fez toda a pista 3. Sente, reporte quando no farol de Itapuã, novembro, acho que arrumou. Total 9894, no solo 43, solo 121, decimal 9. 118.195.10.3290. Novembro Oscar Romeu vai prosseguir para a final da 35, previsto espera no eixo da 35, ok? Aguardando autorização para pouso. Reporte quando alinhado no eixo da 35 para iniciar a espera. Sim, não há possibilidade de ele pousar na cabeceira, prosseguir? A possibilidade existe, mas eu tenho uma aeronave já passando o marcador externo. Ok. Após desvio, na proa de Duna, autorizado IALS, reportamento estabilizado 2230. Salvador, papatão November Yankee Mike, na proa do escritório, visual do campo. November Yankee Mike, chame a torre no 895. Chamarei 1291 no último decimal 95, November Yankee Mike. 3290, call me land gear down and lock it. Landing gear down and lock it, 3290. Clear to land runway 10, wind 190 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, 3290. Sr. Salvador, boa tarde, passada de November Yankee Mike, na pergunta estatória visual com o campo. November Yankee Mike, muito boa tarde, vai prosseguir. Final da 17, iniciar a espera na terceira milha, o número 2 para pouso é 17. Ciente, ingressarei na final da 17, sou o número 2 para pouso, November Yankee Mike. Verosca Romeu, visual com tráfego na final da 10. Aqui. Condição de se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo. Perfeito. Prossegue final da 35, aguardando autorização para pouso, November Verosca Romeu. Guarda. Qual foi o pátio que o senhor prossegue? Pátio 5, confere? Confere, confere, tá. Eu tenho informações do 44463 está condicionado após o pano do Airbus da Tana final ali, mantém pistão no zero. 09, todo parqueamento do MIS, mobilizado tarde, contorno no pátio, indício, ponto de horas, mandou aí o 989, último aqui no 097. Yankee Mike, prossegue final da 17, guarda na autorização para pouso. Prossegue aí na final da 17, aguarda a autorização para pouso, novembro Yankee Mike. 290, no solo aos 47, livre à direita, 121, decimal 9. Right turn, 21-9, 10-3-2-9-0. In fábrica. Ok. Ground view afternoon, 10-3-2-9-0 vacated the runway. 10-3-2-9-0 Romeu no solo aos 47, eu estaciono a frequência ali. Lembrei que Mike continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continuarei a aproximação, aguardando a pista livre, novembro em que Mike. Azul 4463, livre da colagem da 10, 21, 80 graus, 629. November Yankee Mike, livre pouso na 17, o vento é de 180 graus, 629. Livre pouso na 17, o November Yankee Mike. Em Salvador, boa tarde, passaria 2230, estabilizado no localizador. Passaria do 2230, muito boa tarde, continue a aproximação. Aguardando a autorização para pouso. Reporte de chuva leve e moderada no externo, continue e aguarde a autorização para pouso. O campo agora não chove e a pista encontra-se seca. Paciente, passageiro 2230. Estou no 67, mantenho o ponto de espera e aguarde. Number Yankee Mike no solo agora aos 49, autorizado backtrack, acessando a frequência livre. O 4463 decolou aos 49, controle 120, decimal 8. 1208, azul 4463. Passaria do 2230 para cheque, o vento no aeródromo agora é de 190 graus com 629. Foi reportado vento de cauda de 5 nós por aeronave que pousou à frente. Nós estamos cientes, passaria do 2230, prossegue a aproximação para 190. Tem o contato visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 629, passaria do 2230. 2230. A proformação só chuva até 4 milhas da cabeceira. Muito obrigada. Até. O número 7 está condicionado assim após o pouso da TR, né? Curta linha e mantém pistão na TR. Marido 2230, no solo 52, livre à direita, 121, decimal 9. Direita, 121, decimal 9. Alfa, Kilo, para o Pátio 3, modular, sentido finalizador. Entrevista remota 01. Meia sete do colo 54, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, gol 1167, graças, boa tarde. Salvador é o gol 1167. Na 67, contato radar, suba para o nível 380, saída da EL. Atenção 380, saída da EL, 1167. Azul 4463, semi Recife 1251, alterna 13395. 1251, confirme a secundária. 13395. 3395, obrigado, 4463. Gol na 167, chame Recife no 251, alterna no 3395. Gol no 251, 3395, gol na 167. Sete a linha e decola a pista 1-0, janta de noite, 0 graus com 12 nós. para você. Controle Salvador, aqui na linha 320, câmbio na pista. Na linha 320, boa tarde, autorizado chegada Mari, voo ITAP da presente, desça para o nível 050, QNH 190 no site. Ok, 17, o ano de TAP 350, 3x0, graças. Tony, bom dia, Gol 1867. 5447.4. Cruzado Barreiras, nível 200, via rota do plano de voo. Agora da Longe, primeira curva esquerda, saída Momo, o Natapa, o trecho com o 5466, primeiro do controle de 120, decimal 8. Mantenha a chegada 6305, vai seguir rumo número 2 da aproximação. Pegue visual, nível 055. Socorro da pista 17, primeira curva esquerda, tem feito subida, sobe. O transponder 5457, com seleção da 2120.8, 2 em 1 no 8 1 5. Só confirmando o dedo de decoladão a zero. Gente, eu acho que eu vou ficar com o estacionamento. Gente, eu acho que eu vou ficar com o estacionamento. Parque Torre, 189. Vou ficar, prossiga. Quanto é critério sendo quando pronto para o táxi? Na minha 320, deixa para 3.000 pés, desconsidera a restrição de altitude em ITAP. Autorizado, 6320, apenas para informação, tráfego agora na sua posição de 1 hora, rumo oeste, correção. Está a 3.0 milhas, passando a nível 080 em subida ao 3.000. Controle Salvador, boa tarde, 3.5240, tem informação do Lula. 3.5240, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 080, altímetro 1.0 no 7, desça para o nível 080 quando o ideal de descida, 5.240. Máximo descendo para 080 no ideal de descida, com altímetro 1.0, 2.2, confere. 1.0 no 7, 5.240. 1.0 no 7, obrigado. Eu não autorizaria patrão de destaque, o 35240. Mantenha a chegada 5240, aguarde. Gente. Sanamia 320, desce para 2000 pés, QNH1107, está livre ali a sexta rei da piscina 0, reporte estabilizado. Sanamia 315, está presente, está autorizado voar dunas, se na produção se tiver, tiver condições de interceptar e completar o helhete. Para 4000 pés, QNH1 no site. Olha, amigo 340, meu turístico 50. Fala da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Deb. Transponder 5463, construir Salvador 20 de novo. Se a proa do externo tiver condições de interceptar e completar o ELS, está autorizado. Autorizado até a interseção, reporte para ingressão no 7, alto velocidade. 7, chame Recife no 288, alterno no 260. 288, 260. Ciente, 6320. Azul 5021 no 4. Autorizado Guarulhos. 2360, 6110, Bridge, Zulu 16, Delta Zulu, direto Bridge, após conforme lá. Total da 10, primeira curva direita. Saída da El, Lida, Motiva. Transponder 5455, controle Salvador em 120, decimal 8. Confirma indicada. 2409-6625. Gente, Sanamia 325, desça para 2000 pés, altímetro na 0 no 7, está livre LS X-Ray na pista na 0, reporta estabilizado. Controle após decolagem, mantém proa até 3000, altura do Serra, aguardando liberação. 447, subir táxi via TAT 1, TAT 3, TAT 1, segundo ponto de teras de mandou em 98,95, continuando na 097. Azul 4089, poderia ter sido de solo, quando a passagem de uma TR da Trip, na cauda. Autorizado que espera para mim, deixa eu notar. Trip 5474, boa tarde, autorizado chegada Mari. Quando na ideal de descida, desça para 050, QNH 1097. Desce na hora. Trip 5240, reduza para 2009. Está sendo vetorado para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, limite QD Mike 1005. Afirmativo, proa 020, limitado. Limitado, pode me dar a limitação, senhorita? Reduzindo para 200. O limite é o QD Mike 100 de Simbra, trip 5240. Limitado pela 1900 do QD Mike, obrigado. Zero. Eu vou descer para 2000 pés, aguardando o ILS da pista na zero. Afirmativo, após pelo, desce para 2000, aguardando o ILS, 6141. Trip 5240, desça para 3000 pés, QNH 10 na 7. 3000, trip 5240. Cargo Serra. Prosseguindo. Autorizado, tomar o controle. Vai manter pro até 3000, controle 120, decimal 8, se decolou aos 20. Cargo Serra. 95, Xenemia 3105, até mais. É. Xenemia 141, autorizado, ILS XR da pista na 0, reporta estabilizado, QNH 107, 107. Temativo, autorizado o procedimento, reporta estabilizado, 6141. Controle Salvador de Papatango, Oscar Serra. Papatango, Oscar Serra, contato radar, mantenha proa de 3000 pés, após autorizado curvar a direita na proa de Momo. Paciente, até 3000 pés, após 3000, curvar direito, voa direto Momo, Oscar Serra. Curva direita na proa 060, reporta estabilizado. 060, reporta estabilizado, 5240. O confere, mais ou menos, pode sair da multa Completa, essa é a minha torre no 895. É, faz seu contato com o quê? 1895 a torre, 6141. 1895, possível. A chegou aqui Serra, autorizado, curva à direita na proa de Momo. Boa Serra. Trip 5240, desce para 2000, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, 5240. No localizador agora, 5240. Ciente, aguarde transferência. Ciente. Autorizado a ingressar a Juliette, para o posto 07. Ação do controle para sua decolagem, ok? Solo 24, livre à direita, 121 decimal 9. 3, 2, 1, 9, boa tarde. 431, venta de 190 graus com 8, 9, sem livre pouso na 10. Livre pouso, 6, 4. Angu, direto a Bucu, direto a Fortaleza. Fala da 1 a 0, primeira curva à esquerda, efeito virar como? Transição Frutti. Teste bom de 5507, controle Salvador 20 decimal 8. selecionamento. Aguarde. Papa Tango Oscar Golf Sierra, submontanha o nível 4000, submontanha o nível 040. 040, Oscar Golf Sierra. Sui 5474, confirme a solicitação. Prod Dona, autorizado. Lá no Dona 3574, pode 3000 pés. 3000 pés, 3574. 35240, chame a torre 11895. 11895, 35240, boa tarde. Boa. E boa tarde, 35240, fui aliás. 35240, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Ciente, 5240. Oxalé 6141, no solo 27, livre à direita, 121, decimal 9. 209, obrigado. Essa companhia prosseguindo para pouso, já passou o marcador externo. Vou liberar o pouso dela e após eu libero o senhor. Mantenha-me escutando a guarda, por gentileza, Felipe. Baixar travado 5240. 5240. O vento é de 180 graus com 9 graus, sem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 35240. É 141, o parte alfa mantenha antes da Juliette. Eu só confirmando a sequência do Paulo 61, tá bom? 1-2, 1-2-9. Só 9, obrigado. O 447 condicionado após o pouso da TR da companhia, ele mantém distando 0. Paulo 61, tá bom. É 1-4-1, o parque seria Alfa e Juliette. Confirmando, Alfa mantenha antes da Juliette. Quatro, cinco, quatro, mais. Do 7 está livre, aliás, é que Ferreira pistana 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, com 27, com a portaria estabilizada, 5-5-2, 4-7-4. Então, na 2-1, decimal lado. Direito, 219, 5-2-4-0. Serra, suba para o nível 060. Poderá fazer o